Ideia gangsta, ideia gangsta, de quebrado, de quebrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Entra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. O ponte vai na cara de pilantra, sustenta. Ideia gangsta, entra na quebra dos comédia. Hoje eu vou desbandear, os moleque é do mal. Sabadeira já é louca pros pivete bandidão. Um salve pros irmão que tá sempre na contenção. PL, Togue e Renato tá fechado, os irmão. Camp Clube, nossa quebra não cola comédia não. A quadrada vai na cara de pilantra safadão. Águas lindas, minha casa, vão saindo, é irmão. Pesadelo já é louco, estrignado sem noção. Dona Fati sempre cola na chola, é dos ladrão. É dos ladrão. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Entra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Entra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. Pilantra não atravessa, pilantra não se cuida. Se liga, malandro, aqui é som de perifa gingadão. Style, nós tá esparradão. Nós vai botar, é pra tremer o chão. No comando da picape, ele bota pra quebrar. DJ Marquinhos da Cruel, ele vai esbagaçar. Besouro sem asa, rasga cara de pilantra. Avisa pros firmas que hoje o frevo é banda. Sminoff e Grampa, chama as velhas dona. Moleque do corre, moleque do crime, moleque do mal, e já formou o time. E já formou o time. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. Tá esquentando e os pilantras se cuidando. Na quebrada cobra falha, curtindo o som de malandro. Bandido na função e os cabritos tá na rua. Bang bang tá loucão, moleque tá na função. Giroflex tá passando e os pilantras se cuidando. Ele sabe sua sorte, ele vai levar um bote. Porque ele é vacilão na quebrada dos irmãos. Não cola comédia não, não cola comédia não. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado. A brasa quente vai na cara, besouro sem asa. Pilantra na quebrada, leva tiro de quadrado.